fazer que vou falar? Se meu céu escurecer, o pranto vai rolar. Se és meu caminho, vale a pena a viagem. Quando é forte o amor, o desejo é selvagem. Pra não morrer, vou me entregar. Toda história tem que ter um herói para abraçar. Me render a teus braços, não vejo covardia. Nesta guerra eu confesso, me faltou valentia. E assim estou me devolvendo, ai meu amor, pouco a pouco morrendo. Recomeçar é a palavra mais certa. Tentar de novo e cumprir as promessas. Você pra mim é o azul que consigo. Minha paz, minha paz, minha paz, minha paz. Recomeçar é a palavra mais certa. Que vou falar se meu céu escurecer? O pranto vai rolar. Se és meu caminho, vale a pena a viagem. Quando é forte o amor, o desejo é selvagem. Pra não morrer, vou me entregar. Toda história tem que ter um herói para abraçar. Me render a teus braços, não vejo covardia. Nesta guerra eu confesso, me faltou valentia. E assim estou me devolvendo, ai meu amor, pouco a pouco morrendo. Recomeçar é a palavra mais certa. Tentar de novo e cumprir as promessas. Você pra mim é o azul que eu consigo. Minha paz, minha paz, minha paz, minha paz. Recomeçar é a palavra mais certa. Tentar de novo e cumprir as promessas. Você pra mim é o azul que eu consigo. Minha paz. É o azul que eu consigo.